108, grad mundial para forma de tela. Senhor Salvador, muito bom dia, Roma 230, decolado na Escuta Cruz, a 1600 metros. Roma 230, bom dia, contratado na decolagem, Escuta Via Cuca, para o voo 370. Cuca, via ao 370, Roma 230. Estou em contador de contato radar. Estabelecido a 2.000 milhas de superfície em Salvador, mantendo a contorno. O número de nosso passo a próxima de procedimento elétrico foi o contorno no número 2.995. Cadê 5.0 e o dia da descida via para 2.010 a 5.091. Pouso autorizado, pistão 0, vento 0,8, 0 graus, 1,2,2. 1,3,5, caso em ativo no 2,3,1. Sato 2, aspecto com a 3, o número 3 na aproximação, não tem sido chegada.

dia 4, chame a Ana Luizana de Tronal, fala. Eu não sei se ele vai me assinar estabilizado. passenger de copiar. Passenger de copiar, controle. Quando ótimo, a gente vai resolver visual, não me fez todo o acerto, a participação do fora da barra. E quando possível, ele pode ser sinado de tudo. Tiago, não deixe que se envolve o homem ótimo. Estaciona, como centro do Recife, 128 decimal 35, caso negativo, 125 decimal 1. tem um rotor norte que eu passei de testar por 200 pessoas, tem um jovem da serviço de controle para o voo e para o voo, que o rotor norte da rua. Lima Hotel, Copa Dan, Driver in Tati, Report Red for 10. Thank you. Delta 4, amplificação, no topo do contacto Tower, 118.995. pistão 0, vento 0, 9, 0 graus, 7 horas. Repouso na pistão 0, vento 0, 0, 7, 7, 7, 7. 436, bom dia, com identificação do Comitê de Voos 060, direto Bomeg, para identificar a chegada Bomeg 1, no aeroporto de Salvador, 1090. Controle 120, décima 8. 308, 334, aí, cara. Controle Salvador, 334, bom dia. Quando eles fazem questão de dia com o programa da colagem, sobre a viagem 1, no caminho de volta 360. Ok, via 360, alguma chance do controle 134, direto elétrico? E falei que não tem sentido sair, eu tenho 3436. O 1436 é utilizado a distância de voos ali 5 horas. Então, deixa a nível de voo 060, pegada boa, mais de 1, é o número 3, aposto na tarde. Passando o Romeu Golfo, visto. Existe o radar terminado, 65 mil de setor, nada. Salvador, só me conta o que eu ia fazer, o número 2, era do final 3. Na potencial 28, caso negativo, rodovia do sinal 0.